Portal do Arrocha. Essa é pra galera dos interior da Bahia. Chama que é sucesso. Vê se o Black. Galo cantando no terreiro, anunciando que o dia raiou. Do lado a voz de um violeiro, cantando seus casos de amor. Longe da cidade, pouca vaidade, a alma e o coração sem dor. Um beijo na flor moreno, no dia sereno, são coisas do interior. Simples no meio da mata, só quem sabe diz. Eles nunca vão entender o quanto a gente é feliz. Morando na casinha simples no meio da mata, só quem sabe diz. Chama, Juliana! Desse chute. Galo cantando no terreiro, anunciando que o dia raiou. No rádio ouça a voz de um violeiro, cantando seus casos de amor. Longe da cidade, pouca vaidade, a alma e o coração sem dor. Um beijo a flor moreno, no dia sereno, são coisas do interior. Feliz, morando na casinha simples, no meio da mata, só quem sabe diz. Eles nunca vão entender o quanto a gente é feliz. Morando na casinha simples, no meio da mata, só quem sabe diz. Chama!